sei, vai chegar. Já me telefonou, me pediu pra esperar. Mini amor pra nós dois, você vem e cê vai. Faz o meu coração dispara de emoção e saudade, porque acabou de chegar. Já é hora de ir, meu amor, mini amor. Vem, como um sol de verão, e o inverno se vai. São tantas noites pensando em ti, contando os passos por onde vais. São cartas que eu escrevi, são tantas noites pensando em ti, querendo e tenho que ficar. Pequeno mini amor, meu amor de verão, que no inverno se vai. Passos por onde vais, são cartas que eu escrevi, são tantas noites pensando.